Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Alien e estou aqui com meu amigo Predador. O cara tá inovando, né? Tô aqui com o Giovanni, pessoal, nosso querido companheiro aqui de bancada. E hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, a Ana Júlia. Oiê, como vai, gente? Pessoal, a Ana Júlia, ela canta pop, a gente vai ter mais um podcast legal sobre música. Antes de começar esse podcast, gostaria de mandar um agradecimento à Gabi, né? Foi ela que proporcionou esse podcast pra gente, ela que conseguiu trazer a Ana aqui pra nós. Vai ser um podcast muito legal. E também gostaria de mandar os parabéns pra ela, já que o aniversário dela foi ontem. Então, parabéns, Gabi, que Deus possa te iluminar, né? Felicidades pra você. Parabéns. Sim, amiga, parabéns, tudo de bom. Caminhos abertos, te amo muito. Então tá, então vamos começar esse podcast. Eu vou começar perguntando pra Ana Júlia, como é que começou a sua paixão pela música pop? Então, cara, minha mãe, ela é cantora de samba, né? E ela começou cantando rock, já cantou vários estilos, assim. E meu pai é cantor de MPB. Então, desde criança, assim, eu sempre fiz aula, sempre curti cantar, sempre compus uma coisinha ou outra, assim. E a partir do ano de 2019 que eu comecei a tornar isso mais público, né? Mas desde sempre, desde que eu me entendo por gente, tem alguma coisinha de música em mim, assim. Que bacana, que bacana. E você, Giovanni, você gosta também de música pop, né? Você tem inovado no seu gênero musical, né? Ah, cara, é o que eu costumo falar. Eu não tô. Agora eu perdi aquele receio de assim, tipo, pô, aquele estilo, acho que eu não gosto. E. Cara, ser generalista é a melhor coisa que tem pra música, a verdade é essa, não tem como querer dizer que não. Pra quem leu, quem estudou com o Giovanni, leu que nesse tempo de escola você só escutava Motorhead, né? O Ah, bicho né? Naquela época, pô, era. roqueirinho. Mas e Ana, assim, como é que você criou essa coragem, assim, essa vontade de você querer cantar? Porque a gente sabe que não é fácil se expressar, sabe que dá aquele friozinho da barriga, aquela vontade, assim, tipo, será que o pessoal vai gostar? Será que ninguém vai gostar? Como é que você teve essa vontade? Foi um sonho? Foi uma coisa assim que você deu a cara para bater? Como é que foi isso? Cara, eu sempre fui muito tímida, assim, sabe? Tipo, pra cantar na frente dos outros, eu travava, né? Graças a Deus. Mas eu travava e não conseguia cantar nada, começava a tremer, assim, era bem difícil. Daí, eu comecei a entrar num projeto que é o NCN Rec, que é uma produtora de trap aqui de Curitiba, que sou eu, mais três amigos. E aí lá eu comecei a gravar minhas músicas, que foi lá que eu gravei a última vez, que foi meu primeiro lançamento. E depois que eu lancei a última vez e eu vi como a galera tipo reagiu e como teve uma aceitação muito massa dos meus amigos e todo mundo ouviu, uma galera compartilhou assim, me deu um gás para começar assim. Então, cantar em público é uma coisa que eu ainda tô trabalhando. Eu cantei poucas vezes em público, mas para lançar músicas, eu acho que se você tá querendo lançar teu trabalho, é um primeiro passo muito legal assim para tipo te desencanar, sabe? E é bacana que o seu trabalho ele é bem autoral, né? Pelo que a gente tava vendo. E o Giovanni também, né, Giovanni? Você gosta também de bastante música autoral, né? Que eu acho que dá uma diferença. Dá uma diferenciação no trabalho, né? Ah, com certeza. A gente olha o mainstream, até mesmo no, na parte do trap, assim, você vê que ele segue como se fosse um padrão. Então essa possibilidade de fazer o autoral, ele dá uma identificação maior. Então ele torna, assim, por exemplo, o negócio com uma experiência melhor. Então, assim, pode ser algo mais cotidiano, algo mais pessoal ali daquela pessoa, algo que ela traz da estética do momento dela. É bem interessante isso. A gente Sim, sabe cara, que. eu acho. Perdão. Pode falar, desculpe. Pode falar. Eu acho que, assim, quando a gente coloca um trabalho autoral e você faz com a intenção de mostrar um pouco de você e se expor mesmo, sabe? O teu trabalho tem uma outra carinha. Porque quando a gente quer muito seguir o que tá hitando, ou tipo, ah, eu quero fazer esse estilo de música porque é isso que tá hitando, você acaba se perdendo dentro da tua própria arte, sabe? E não conseguindo passar a mensagem, que eu acho que é o principal. Bacana, isso é muito importante, com certeza, né? A gente tem muitos artistas que às vezes acaba até mudando de estilo de música só porque o público tá escutando mais aquele estilo musical. É, exatamente, foi o que a gente comentou até nos episódios anteriores, que a gente comentou sobre música, que é aquela questão de você já entregar um negócio que já sabe que é um sucesso comercial e não aquele sucesso pessoal, digamos assim, entre aspas. Sim, cara, sim, é verdade. É, perguntando, falando um pouco sobre música ainda, né, nessa vibe de música, a gente sabe que, eu vou dar o um exemplo que a Gabila, ela tem uma certa queda pela Lady Gaga, né, e a gente sabe que ela é apaixonada pela Lady Gaga, assim, uma eterna paixão por essa cantora, e você, o que você gosta, assim, de ouvir, quais são os seus ídolos musicais, assim, que você fala, você é fã do trabalho, assim, eu acredito que o Michael Jackson esteja num deles, né? Com certeza. Mas eu vou falar o nome de um cantor que ele não é muito hitado, assim, mas eu sou apaixonada no trabalho dele, acho que desde sempre. É, o nome dele é Jean Tassi, e eu amo as músicas dele, assim, eu sei tocar quase todas elas. E o produtor dele, que é o Yuri Rio Branco, tem um trabalho de uma produção analógica, sabe? E é muito lindo, assim, dá uma outra cara pro som. Tipo, é um dos trabalhos que me inspira bastante. Não é um grande cantor, mas é um cantor que eu escuto diariamente, assim. Pô, oh, bacana, bacana, legal. Pode falar, Giovanni. Não, isso que é legal. Que surgiu bastante também, né, nessa época do trap, eu acredito, né, Ana, se tiver. Se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir, tá? É, mas que eu me lembre, isso começou com aquele rapaz lá, puxa vida, não vou lembrar o nome dele. Só, acho que é só o artístico, aquele, acho que era XXXTentacion, alguma coisa assim. Uhum. Acredito que ele foi um dos caras que começou a trazer aquela questão do cloud rap, então que seria algo que ele não ia estar só vinculado às gravadoras gigantes, rádios gigantes, que não seria esses meios de comunicações principais. E aí começou a surgir essa questão ali do, já meio que no mesmo time ali com o Spotify, então assim, a pessoa por si só, ela tendo equipamento para fazer, ela consegue gravar e ela mesma consegue vincular. E, cara, eu acho muito legal essa questão de você conseguir acompanhar alguém que, assim, não é um cara gigantesco, aquele que já, você já espera algo, que você descobre, digamos assim, o estilo dele, ou como ele faz as coisas, e você percebe que ele é o trabalho dele mesmo. Sim, pois é. Isso é muito bom, na verdade, por exemplo, que eu digo aqui de Curitiba. A cena artística aqui da nossa cidade é muito grande, é muito variada e tem uma galera muito massa, assim, sabe? É, tem o trabalho da Flávia Sebas, que é uma grande amiga minha, que tem um trabalho lindíssimo, que super vale a pena conferir. O trabalho do Lontras, que foi o meu último feat, que foi Lego também. Muito incrível, o trabalho dele é lindo, ele tem vários estilos de música, ele canta trap, canta pop, canta love, canta música gospel, ele tem um álbum de música gospel também que é muito bonito. Então, tem uma cena muito grande de várias minas, vários caras, vários estilos, assim, tipo, vale a pena a gente conferir e apoiar a galera da nossa cena, sabe? Eu acho muito importante. E isso de poder acompanhar alguém que não tá grande cada vez é maior, né? Porque a galera da cena, principalmente aqui de Curitiba, a gente tá se juntando mais, sabe? E isso que é muito legal, de ver a galera crescendo junto. Eu acredito que tudo isso, né, essa questão de hoje você poder acompanhar um artista que não seja, assim, de um fenômeno assim, tão global, talvez tenha também por questão da internet, né? A internet hoje ela possibilitou que vocês, músicos, hoje possam divulgar seu trabalho, né? Sem ter que se afiliar a uma grande produtora, uma grande estúdio de gravação. E hoje, talvez uma pessoa, às vezes, com o celular, dependendo da pessoa, se souber editar, fazer um remix, o próprio celular mesmo, as pessoas cantam e fazem seu som. E isso é muito legal. Eu acho que tudo isso tá muito bacana, esse trabalho. É um trabalho novo, é um trabalho legal. facilitou muito hoje pro pessoal, né? Inclusive para quem quer cantar, para quem quer aprender um instrumento musical, hoje, né, você tem YouTube, tem diversos aí sites que você consegue aprender a tocar instrumento musical. E assim, acredito que você comentou sobre Curitiba. Curitiba, a gente sabe que ela é um grande polo, assim, né, da parte artística, tanto na parte da cultura. Você vê, Curitiba é uma cidade que você inspira cultura quando você chega em Curitiba. E assim, quando a Curitiba, que você disse que conhece vários artistas, você encontra alguma dificuldade assim para conseguir divulgar o trabalho? Como é que é isso? Cara, pra ser bem sincera, a maior dificuldade para divulgar o próprio trabalho é a questão do social media, sabe? Porque as redes sociais hoje em dia elas estão cada vez mais difíceis de conseguir um engajamento orgânico legal. Então, assim, talvez a galera te apoia, mas talvez o seu conteúdo não entregue para eles. Então, acho que é mais essa questão assim que dificulta um pouco mais. Só que, por exemplo, quando o seu conteúdo alcança as pessoas, normalmente o tratamento que eu recebo é um tratamento de muito carinho e muita aproximação, sabe? A galera vem comentar, vem falar tipo: "Ai, Ana, eu escutei aquela tua música última vez, chorei ouvindo, aconteceu comigo." E eu acho que esse é o legal, sabe? Mesmo que venha tipo uma, duas pessoas conversarem, tipo, isso já dá um gás pra gente, pensando que, porra, a pessoa se veio conversar, se conectou com o que você disse, se conectou com as suas palavras, com a sua música. Então, acho que a maior dificuldade mesmo é essa questão de social media, de conseguir esse alcance orgânico, né? Porque cada vez o tráfego pago tá piorando essa situação. É, o Giovanni é formado em marketing, acho que acredito que ele também tenha autonomia, né, para falar um pouco sobre essa questão do social media, né, Giovanni? É tudo aquela questão básica de sempre, basicamente dinheiro, né? Como a própria Ana falou, a questão dos anúncios pagos, como eles estão crescendo muito, não só em alcance, mas também em quantidade, eles acabam realmente se sobrepondo aí ao cara que quer ter um ali, tá começando, que seja ali, ou ele já não tem um engajamento tão grande. E aí também tem a questão de como é que eu posso dizer, de aproveitamento regional também. Às vezes, ó, você não, como Sim. a gente até no próprio episódio lá com o Srealter, ele tava comentando, a gente reconhece muito mais ali o ator de Rio de Janeiro, São Paulo, do que os nossos locais. Então isso também acaba sendo Sim. uma barreira extra. Pois é, agora eu tô investindo em postar conteúdo no TikTok, que é o que tá dando mais certo, assim, ultimamente, é o que tá me dando mais retorno no orgânico, assim. Então, daí eu sempre tento voltar isso para minha carreira musical, né? Para fazer as pessoas escutarem os sons, para ver se elas gostam. E no É, e TikTok você tem realmente o. mais. É, Pode falar, não, Giovanni. porque a gente viu nos episódios anteriores aqui que TikTok é um negócio que dá certo, hein? Ali do episódio da Connect Us. Então até a gente, pô, ficou legal ali. O TikTok, ele tá realmente trazendo um engajamento legal pras pessoas. É, inclusive, até saiu esses tempos atrás uma matéria, não vou lembrar exatamente de quando nem de quanto, né? Os números. Mas o watch time, né, o tempo de tela do TikTok, ele já estava maior do que de YouTube, de algumas outras plataformas de conteúdo. E se não Sim, estou pois é, enganado, cara. você tem mais de 100 mil. Opa, pode falar. Pode falar. Opa, não, não, desculpa, é que eu ia comentar que você tem mais de 100 mil visualizações no TikTok, se estou errado, mais ou menos isso, né? Você já tinha Pois é, batido, agora como cresceu. você colocou ali no seu perfil. Pois é, agora cresceu mais. Já peguei 500.000 num vídeo. Com 500.000 num vídeo Nossa! só. Daí os outros tem tipo 40, 90 mil, mas também tem aqueles vídeos que tem 700 visualizações e tem pouquinho. TikTok é muito difícil, assim, você tem que realmente entender como ele funciona. E mesmo entendendo como ele funciona, tem vídeo que não dá certo. Mas aí tem uns que dá muito. É, Com então certeza. tem que ir pra Connect, né, Giovanni? Pra É, ganhar dinheiro, né? Pra connect ali, o negócio Ela fosse fluido. falou com o filho dela, o bebê dela tirava 2.000 por mês, cara. O bebê da menina, da mulher tirava 2.000 por mês. Eu fiquei, nossa, cara. O que que eles Cara, estão fazendo na é, vida? cara. Mas assim, eu até entendo o quão mais simples acaba sendo por questão de da duração do vídeo. Então, assim, você consegue ver mais gente no menor espaço de tempo. Cara, por mais assim que, né, ela comentou ali, tipo, tem 700 visualizações, alguma coisa assim. Se você vai botar, por exemplo, no YouTube, acho que talvez seja o que eu e o Henrique a gente tem mais contato. Cara, um cara que tá começando, que é meio pequeno, pô, 600 visualizações? Cara, uma batalha pro cara conseguir. Não fale, nem 600 mil visualizações, cara, no YouTube. Se o cara começar um canal hoje e conseguir bater isso, é uma batalha. Olha, nem em grupos assim, você pode se divulgar em grupos de esses grupinhos, esses aplicativos aí de divulgação de YouTube, cara, é muito difícil. O cara tem que ralar. Só se o cara fizer isso a tarde inteira, ficar divulgando em mil grupos, pedindo o pessoal assistir, realmente é complicado. Mas o TikTok, o legal dele é o logaritmo, né? Ele acaba divulgando você para as outras pessoas. E pelo que eu vi, você traz um conteúdo que é interessante, que é bacana, né? Como eu comentei, eu pelo menos assim, se você. Esse tipo de música pop, hoje no Brasil a gente fala música pop, mas. A gente não tem assim. Por exemplo, você vai na mídia, você vê que é mais sertanejo universitário e funk. E um estilo musical desse que você traz, que parece ser uma coisa bem mais alternativa e mais assim, com o nosso cotidiano, né? Que mexe um pouco com a gente e tudo, acaba atraindo muita gente, porque é um trabalho legal, é um trabalho, você cantou lá a música Lego, é um sentimento, é uma coisa que passa para as pessoas, e isso acaba, né? A pessoa acaba escutando essa música. Eu tenho certeza que se, por exemplo, se fosse mostrar pro seu Altair, ele ia adorar seu trabalho, ele ia falar, pô, né, que música legal, tudo, né? Mesmo que ela tivesse, mesmo que for o seu Altair, é da época dos boêmios, né? Trio da Simpatia, mas o seu estilo musical é realmente incrível, eu gostei bastante, sabe? Eu não confesso que eu não conheço muito os cantores de trap, o Giovanni, que é mais ligado nessas coisas, eu sou mais das antigas, eu sou mais de Bruce Springsteen na veia, né? Mais do rock, mas eu achei muito legal o seu trabalho. É, cara, uma coisa assim que eu Alô? até queria mencionar, cara, aquela estética do seu trabalho ali, que eu acho que ela tá mais voltada ali no, acho que é um Vaporwave, né, alguma coisa assim, eu acho muito da hora isso. Ah, cara, que massa, velho. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque assim, a minha pira real, assim, de fazer um estilo de som é trazer alguma coisa, uma coisa nova, assim, sabe? Eu tô para lançar um feat com a minha mãe. Minha mãe é cantora de bossa, né? E aí o nome do feat é Vaia. E foi uma música que eu compus, assim, né? E eu vou falar o refrão para vocês, só pra vocês terem uma noção de como que eu escrevi, né? É um trava-língua. Que é mais vai, vai, vai, vai, mais vai ou vai, vaiar, vai, vaiar e vais. Mas se vai, vai, vaiais, vai, vaiar uma vaia que não vai a mais. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E ela é uma bossa trap, né? E ela fala sobre essa questão do preconceito, sobre vaiar uma vaia que não se vai a mais, saca? Então, assim, tô tentando misturar estilos e criar uma coisa nova, alguma coisa com trap, alguma coisa com bossa, alguma coisa com pop. Por isso que, na verdade, eu me defini como cantora pop, né? Porque eu realmente não achei uma definição. É bem legal essa proposta de dessa variância. E mas assim, como que funciona o seu processo criativo assim? Como que é o em que momento que você começa a música, por exemplo? Onde você escolhe o tema? Como que funciona isso? Cara, depende, varia muito da música, assim, sabe? Mas normalmente eu começo tocando um violão e fazendo alguma melodia. Então, tipo, vai tipo um. E aí você, tipo, ah, tá, isso rima com. E se falar que não foi? E aí você vai, tipo, escrevendo e tentando e querendo contar uma história, né? Acho que o principal é você querer passar uma mensagem, assim. Eu sempre tento fazer isso em todas as músicas. Mas de vez em quando ela nasce com um beat pronto já, você chega na session do estúdio, o produtor já tem um beat pronto, você gosta do beat e já compõe em cima do beat. Ou você faz o violão, grava o violão, ele faz o beat. Aí você vai compondo. Depende muito, mas a principal parte assim do processo criativo é você encontrar uma melodia que você goste. Aí você encaixa na métrica, né? Que é uma das coisas que eu ensino na minha aula de canto, é as métricas, né? Que é muito importante para tua música ficar organizada e ela ficar redonda, né? Ficar circular, ter começo, meio e fim. Então, você começa a pensar na métrica da melodia, daí você encaixa a letra na métrica, e aí você vai saindo aos poucos. E tem música, cara, que demora semanas pra compor, como tem música que você compõe num dia, assim, sabe? Tipo, é bem... varia muito, assim. Uma coisa que eu achei engraçada é que você comentou ali da música, né, que é um trava-língua, né, vai, você comentou ali, né, que até mesmo você fica um pouco, quando você fala a primeira vez, eu até fiquei meio assim, mas eu lembro, isso é uma situação engraçada, que eu, quando eu trabalho na época da eleição, a gente tem que fazer os jingles, né? E os jingles de político, né? E aí, eu não sei se o Giovanni também, que é um entusiasta, também deve se lembrar do Sabará Saberá. Caraca, meu. Foi uma nem duas vezes que eu vi você passando aqui na rua. Sabará Saberá. Sabará Saberá. Não lembro desse. Esse era engraçado. Era esse? Aquilo, tinha também o da prefeita agora? Dela, não vou lembrar. Disparou, mas disparou. Nossa, é, tinha esse. Nossa, eu lembro de um que eu lembro de criança, assim, sabe? Nem sei se eu vou cantar certo, mas era aquele tipo, Professor Galdino, Professor Galdino. Eu lembro desse. Assim. Tem esse, cara. Tem uns, eu lembro que também tinha umas na época lá do... Daquele do Michel Teló, como que era o nome? Aí Se Eu Te Pego. Aí tinha um zilhão de versão, cara. Cara, eu vou ter que contar essa, Então, o político que eu tava trabalhando, um dos políticos que eu tava trabalhando, ele gostava, ele era gaúcho, ele era... Cara, esses políticos... Cara, é complicado esses bichos, né, velho? Política é um bichinho que é difícil de lidar. E o cara fez um... E eu tive que fazer um jingle dessa Aí Se Eu Te Pego, cara. Meu Deus do céu, cara. Foi uma coisa assim, cara. Que... Aí eu falei, não, esse cara não vai fazer isso, cara. Esse cara tá... Não, eu falei, não é possível. Aí eu falei, olha, né, tudo isso não é uma música, né? Acho que já meio que já passou da época, né? Tempo. Só que esse bichinho já deu tempo, né? E aí foi chamada a banda e a música ia ser do Michel. Eu não cheguei a... Eu cheguei a editar, mas assim, eu falei, cara, você quer a minha opinião sincera, acho que isso não vai dar certo, não. Né? Como eu também... Mas assim, a eleição passada, nós tivemos o TikTok, ele também, ele um dos políticos, ele chegou a usar o TikTok e teve uma boa repercussão com o TikTok, né, ano passado, nas eleições. E essa questão dos jingles, elas sempre são legais, assim, olhando, claro, do ponto de vista, né, que ela também atrai a você fazer uma paródia em cima da música, isso eu acho bem interessante. E também não só isso, mas o Giovanni até deve conhecer o Fute Paródias, que também faz paródia em cima das músicas, só que sobre futebol, né, isso também acho muito legal. Sim, é bem legal o trabalho deles, também tem a gente, eu não vou lembrar o nome dos canais agora, mas tem vários aí na internet que são famosíssimos, que eles pegam alguns vídeos icônicos, assim, memes brasileiros, e botam numa música. Acho que é um que, acho que basicamente todo mundo já viu, aquele Shake de Bololô, se eu não me engano, alguma coisa assim. Que, talvez de nome você não puxa, mas você começa a ver, você, cara, eu vi isso aí, tipo, 10 anos atrás, um negócio gigante. E você, Ana, tem vontade de montar um canal no YouTube? Tem vontade de expandir isso pro YouTube também? Olha, cara, eu tenho vontade, viu, mas eu vou dizer que eu não tenho muito contato com o YouTube, assim, como criadora de conteúdo, né? Eu tenho que começar e estudar e ver. Eu tenho um cover postado no YouTube de sabe quantos anos atrás. Mas eu queria fazer um conteúdo legal, convidar artistas pra fazer alguma coisa diferente, assim, tipo, quem sabe daqui pra frente. É, bacana, você comentou do TikTok, realmente, né? O TikTok hoje, das plataformas, ela é que tá mais, assim, conceituada pra pessoa que quer engajar, né? Mas, voltando a falar sobre música, sobre o seu trabalho, qual das suas músicas que você elege que você, assim, mais gosta de cantar? Que você, na sua opinião, é a melhor de todas? Cara, vai ser o meu próximo lançamento, que o nome dele é Meretriz. A gente vai rodar o clipe agora no próximo dia 10. E é muito linda, porque ela é uma composição que ela não é minha, né? Ela é uma composição da minha mãe. E é uma composição muito antiga, assim, sabe? E a letra dela é muito legal, e ela tem uma pegada muito diferente, e ela produzida ficou muito diferente. É uma das músicas que eu mais acredito no trabalho, assim, sabe? Eu tô muito ansiosa para esse trabalho. Tanto que nesse processo desse próximo lançamento, meu nome artístico que agora tá nas plataformas é Ana Júlia, mas eu tô mudando para Anjúlia, né? Que é como as pessoas normalmente me chamam. Aí como eu percebi que a galera começava a me chamar de Anjúlia porque me conhecia pelo Insta, eu resolvi mudar para Anjúlia. Então nesse próximo single de Meretriz, que é a música que eu mais acredito por enquanto no meu trabalho, já vai ser com uma cara nova, já vai ser com uma página nova, com um trabalho audiovisual feito pelo diretor que é o Patrick, que ele é muito massa, gente. Ele faz um trabalho com umas fotografias analógicas que são lindas, sério, é incrível. Vale muito a pena conferir. Vamos chamar ele aqui para conversar com a gente, com certeza. A gente aceita como convidado, sempre bem-vindo aqui. E cara, para você ver como que é o negócio, né? Essa mudança de nome é bem. É um negócio que eu acho que é bem estratégico. Isso eu já falando assim mais na parte de, na visão de marketing, assim, porque quanto mais único é o seu. Não vou botar aqui como personagem, mas não necessariamente seria isso, né? É mais só na palavra mesmo. Para começar a centralizar em você o negócio, que é o que a gente comentou já em diversos episódios aí que a gente teve de música, da importância que a música ela não é só o álbum, só o disco, ou só aquele momento ali. Ela é já tem a parte do áudio, o visual, como você falou, aí vai ter a página, é bem legal isso. Sim, pois é. E assim, agora eu vou, tipo, mudar. Todas as minhas músicas estão na página da Ana Júlia e eu vou mudar todas elas pra página da Anjúlia, né? E realmente, você falou que é um personagem, e de certa forma, é um personagem, mas é um personagem. É uma forma caricata de si mesmo, assim. Eu gosto de enxergar dessa forma, sabe? Porque é como se fosse uma nova wave, sabe? Você chega e você descobre coisas sobre você mesma que nem você estava preparado para descobrir. Daí você fala, cara, eu sei fazer isso. Eu sou assim com o meu público. Porque a gente tem o que a gente é no nosso íntimo, né? E a gente tem o que a gente gosta, o que a gente mostra para os outros. E, tipo, a Anjúlia é um pouco de tudo isso, sabe? Eu gosto de mostrar sempre uma acessibilidade muito, muito forte. Eu gosto que as pessoas possam vir falar comigo e não tenham medo, sabe? Possam vir conversar mesmo, trocar uma ideia, independente de quem for. E montar essa nova pessoa, essa nova personalidade, está me proporcionando muito isso, porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida. E agora estou conseguindo me desinibir mais, cantar mais em público. Eu só não tinha vergonha dentro de estúdio, mas tirando isso, cara. Sempre foi muito tímida e tá criando essa nova personalidade, essa nova pessoa que tá nascendo, tá me proporcionando essa coragem, né? Então eu acho que assim, para uma dica para artista que tá começando e pensando assim, pense mesmo num codinome, pense mesmo em como você quer ser chamado, perceba como as pessoas te chamam, porque eu realmente decidi mudar para Anjúlia quando eu vi que as pessoas me chamavam de Anjúlia mesmo meu nome artístico sendo Ana Júlia. Então, escute seus amigos. E procure montar essa nova personalidade. Eu acho que é uma dica muito importante, assim, para quem tá começando. Isso é bem interessante, realmente, né? Eu, quando fui montar, o Giovanni lembra, mas no meu caso era de canal no YouTube, era o K2 Henrique Moura, né? Até a minha conta no Discord hoje continua, né? E o Giovanni também tem o dele, que é o Predador agora. Então, é legal essa questão de você usar um codinome. E eu ia perguntar, é um fato muito curioso isso, né? Você colocar o Ana Júlia, né? Até na hora que eu fui fazer a capa pro próximo podcast, eu pensei que ia colocar Ana Júlia quando eu vi você tava. Era Ana Júlia. Aí eu falei, não, vou usar o nome dela artístico. E essa questão de você tirar a letra A, né? Dá uma coisa assim, pessoal, olha, nossa, que diferente, é Ana Júlia, né? E você comentou que as pessoas te chamam assim, né? Sim. E foi uma coisa que aconteceu, na verdade, né? A Anjúlia aconteceu. Porque eu, quando criei meu Insta anos atrás, né, cara, eu queria o arroba Ana Júlia, mas tinha uma menina com 40 seguidores, assim, que até hoje tem 40 seguidores, e o arroba dela era Ana Júlia, como é meu nome. E aí eu coloquei Ana Júlia. E fui usando, fui usando, fui usando. E aí, cara, as pessoas começaram a me chamar assim, sabe? Ah, daí, Anju! Ou, ah, essa é a Anju. Ou, ah, a Anjúlia vai colar hoje. Até uma pessoa que, tipo assim, não gostava de mim me chamou de Anjúlia. Daí eu pensei, pô, se a pessoa que não gosta de mim me chama de Anjúlia, então é porque realmente, né, a gente tem que ser chamada de Anjúlia e seguir com essa ideia. O negócio pegou. Mas é até interessante que você falou esse negócio da arroba, porque eu imagino que todo mundo já passou por isso na vida. Ali como o Henrique falou, quando eu fui criar o meu nick lá da minha conta da PlayStation, eu queria botar Predador, né? Não sei, na época acho que eu tinha visto o filme. Eu não vou lembrar exatamente o porquê que eu tinha escolhido esse nome na época, né? E aí eu falei, pô, já tem, beleza, já tem alguém com esse nome. Eu falei, ah, tá, vou mudar, vou partir pro inglês. Eu coloquei Predator, daí também já tinha. E aí eu tentava o outro. Aí chegou um momento que eu falei, ah, cara, eu já tava brabo. Aí eu botei uns números no meio, umas letras, assim, eu falei, ah, cara, agora não tem como não ir, né? E aí hoje em dia eu queria mudar meu nick pra um negócio mais simples, eu não posso. Pois Vou é, ficando. cara. O arroba é uma parte importante, né? Porque no final das contas é como as pessoas vão te procurar, né? É uma coisa que eu sempre penso, assim. E foi uma coisa que aconteceu natural, mas é uma coisa muito importante, né? Porque se eu tivesse o arroba de Ana Júlia, talvez nunca tivesse nascido a Anjúlia, né? Mas é importante pensar nessa questão do arroba, assim. E levar adiante, sabe? Não mudar de arroba. Eu vejo uma galera que muda bastante. Eu acho que isso atrapalha um pouco a tua comunicação com o público, da Mas ficou galera te legal, achar, assim. eu gostei bastante. É uma diferenciação que ficou bacana, ficou. Dá um outro ar assim para você, né? De ser Ana Júlia, né? Eu acho que Ana Júlia não ficaria tão legal quanto a Anjúlia, sabe? Sim. Eu digo, Oh, pensando em como termos assim, ah, pode falar, Giovanni. Como a gente tava falando, o Anjulia, ele realmente parece mais um personagem do que, por exemplo, Ana Júlia. Sim. Eu da Júlia e o pessoal ia te zoar com aquela Ana. Ô, Ana Júlia. Sim, cara, sempre. Essa música aí ia ficar eternamente, né? Coitado de quem se chama Jennifer, mas tudo bem. Verdade. Mas o Giovanni eternamente vai ser o filho do Godzilla, né, Giovanni? Você sempre, né? Ah, cara, eu vou falar pra você que hoje em dia eu falo, cara, se eu tivesse com esse mesmo pensamento na época, eu tenho certeza que meu nick ia ser Juniorzilla pra tudo, sabe? Pra quem não sabe, o Junior Zilla é o filho do Godzilla. Pra quem gosta de assistir Godzilla, né? Eu sou fã do King Kong, mas eu sou time do King Kong. Mas quem gosta do Godzilla aí, tá aí o filho do Godzilla que ninguém conhece, que é o Junior Zilla. Que teve até esse. Não, é que na verdade, o que que acontece? Agora vai ser o momento nerdola meu, né? O que que acontece? O Godzilla, ele teve, acredito que, três versões de filho, né? Nem os três foi um negócio assim, bizonho, sabe? Um negócio que você fala assim, caraca, os caras queriam de qualquer jeito. Vender coisa para criança. O primeiro, que é essa versão que eu uso, inclusive, era o Minilha. Minilha, ele era, cara, não sei nem como descrever isso. Ele é basicamente uma batata com perna. E eu gosto de usar até a fotinha dele, porque ele tem tipo uma cara assim de tipo atônito, sabe? Aí ele teve mais duas versões, ali um que tem uma cabeça mais redondinha, assim, e tal, aí um outro que ele já. Nesse terceiro ele já tá mais certinho, já parece um ser, assim. Mas, caraca, eu realmente queria transformar meu nick padrão esse. Infelizmente a dona PlayStation não permite isso ainda. Infelizmente não é só você que é fã de Godzilla, infelizmente, sinto muito, né? Não é só você que é fã do filme. Mas voltando a falar sobre essa questão da música, Anjúlia, Né? A gente gostaria de saber se você também gosta. Se você também é um pouco nerd, se você gosta de trilha sonora de filme, de jogo. Você gosta? A Gabi chegou até a fazer uma trilha sonora para um jogo de RPG. Você também gosta dessa área, assim, de games? Ou não é muito chegado de música, assim, musicalidade em filmes, musicalidade em jogos? Eu gosto muito, mas eu nunca cheguei a trabalhar com algo que fosse a ver com uma musicalidade em trilha ou em games. Meu pai, ele faz muita trilha para teatro, né? Voltando, respondendo a pergunta de novo. Eu não tenho muito contato com essa área de trilhas e games, mas o meu pai, ele faz trilha para teatro, né? Eu já coloquei minha voz, já fiz algumas locuções, já fui alguns personagens em algumas trilhas. Eu gosto bastante dessa área, mas não é uma coisa assim que eu tenho muito contato, assim, é bem de vez em quando mesmo. Legal que a sua família é toda ligada em música, né? Pô, bacana, não sabia que a sua mãe cantava, né, samba e seu pai mexia também com trilha sonora para teatro. Bem bacana isso, sabe? Uma família inteira formada de pessoas que mexem com música. Bacana. Sim, inclusive minhas primas, elas cantam, são super talentosas, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho delas. E minha família é misturada, né? Tem uma parte da minha família que tem empresa e trabalha com essa cena, e tem a outra parte da minha outra família trabalha com música. Pô, que bacana, bacana. Eu assim, na família, eu não chego a ter, assim, muita gente ligada nas... Eu acho que eu sou uma pessoa que sou mais ligada, assim, na questão de cultura, né? De que ele mexer um pouco com audiovisual. Não sei o Giovanni. Giovanni, tem alguém aqui na família que é músico, mexe com alguma parte audiovisual, cinema, teatro, alguma coisa Zero. assim? É, Zero. eu até diria que eu sou mais voltado nisso, nessa parte mais musical. Eu sou completamente ogro com essas coisas, assim, sabe? Eu sei lá, tem amigo do meu pai que toca Raul Seixas no quando tá bêbado, né? Mas Ah, mas. não é. Não, Não, acho que não conta. vamos ser sinceros, pô. Acho que, cara. Raul Seixas é a música padrão do violão brasileiro. Né, não, com certeza, com Raul Seixas e certeza. Legião Urbana, né? Todo mundo Exatamente. prende. Não sei, acho que o cara já vem com o violão configurado pra isso, mas. Tem violão, tem Raul Seixas e Legião. É quase que lei. É, com certeza. Mas eu só tenho alguns amigos, assim, o pessoal, acho que só ele que toca, assim, um pouco de violão, chegou a fazer aula. Eu cheguei a fazer aula de guitarra, porém, eu tentei fazer 2 vezes. Essa última vez, o professor faltava muito na aula, aí depois de um tempo eu falei, não, cara, aí não dava. Aí eu falei, não, esse Porra, o cara tá me professor pegando faltando é R$ 100 por brabo. mês. Não, pior que ele faltava muito. Os dois faltavam, na verdade, que eu não tentei fazer. E aí não foi pra frente, eu vi que minha área mesmo era o audiovisual, mas eu tenho minha guitarra e ainda tenho vontade de aprender, mas só pra brincar um pouquinho, né, como se fala, né, só pra dar aquela Raul. descontraída. É, toca Raul, né, eternamente, com certeza. Mas é Cara, legal, eu gostei, eu gostava de fazer, ele era um ótimo professor, só que o problema é que ele faltava toda semana. Eu sei lá, eu cheguei a fazer... Ele era um bom professor quando ele tava lá. Ele era um professor quando ele tava lá, era exatamente isso, né? Giovanni até lembra, pô, comecei a ter empolgadaço. Eu ainda que lembro que ainda na época eu ainda tá. Na época ainda eu tinha recém conhecido a Gabi. Eu lembro que eu tava fazendo aula de guitarra e conversava um pouco com ela e tudo mais. Pô, tava animado com o negócio, o cara só faltava na aula. Pô, é vacilo. Aí é brabo. Pois é, Aí é eu. brabo. Pois é, eu dou aula de canto, né? E eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante essa questão de estar tendo aula toda semana, pelo menos uma vez por semana, né? Ou no mínimo 3 vezes ao mês, assim, sabe? Porque música é uma coisa que você vai aprender pro resto da vida. Todo dia você vai aprender um pouquinho mais. Você pode ser, tipo, muito gênio, mas todo dia você vai aprender um pouquinho mais. Então é muito importante essa constância, né? Uma pergunta só sobre essa questão da que você disse que dá aula de canto, né? Você também pede pro. Eu vi isso no filho dois filhos de Francisco, não sei se é verdade. Já sei que vem pela frente. Tá, mas é que no filme aparece isso, não sei se é verdade. Mas é verdade que quebra, comer o ovo, assim, né? Quebrar o ovo e colher Essa o eu já ovo vi inteiro, ele vindo. dá, ele deixa a voz mais grossa, ou não? Isso é mentira. Eu acho que é lenda, assim, eu nunca testei para falar bem a verdade, né? Mas acho que não. Tem uma coisa que a gente fala, né, que de técnica que a gente tem o palato, né? Que é onde você abre a voz pra você conseguir impostar mais a voz e usar mais o ar dentro da tua cabeça pra você colocar a tua voz e impostar, como a galera da ópera fala, né? A minha mãe chama disso de cantar o ovo, né? Mas isso é coisa da minha mãe, né? Não é só uma curiosidade. É, que no Filho do Espírito do Francisco tem uma cena lá que é meio... Você pensa assim, poxa vida, o cara comeu um ovo daquele lá só pra... No meu altar de achismo aqui, que eu sempre tô sentado nele, eu imagino que, sei lá, deve ajudar a hidratar, não sei, talvez deixar mais resistente, por causa de algum nutriente, alguma coisa assim. Olha, eu não sei, eu sei. Agora, uma coisa que eu posso garantir é que comer maçã ajuda a limpar a voz. Isso eu garanto. Caraca, eu só não fazia ideia. Eu também não, maçã. É que podia ser uma uva, mas não, maçã, pô, bacana. Gosto pois de maçã. É, porque ela é asperazinha, né? E ela vai ajudando, assim. Aí, ó, então passa mais perto de ser cantor, então. Com certeza, com certeza. E essa questão de você dar aula de canto, você dá aula de canto para todas as idades, assim, ou só para pessoas mais novas, mais velhas, crianças? Como é que funciona? Eu normalmente dou aula de canto para as pessoas com a mesma faixa etária que eu, né? É, para pessoas mais velhas, raramente, e para pessoas mais novas, é bem de vez em quando, assim, sabe? Mas normalmente são artistas que estão buscando ali sua voz, buscando ali o registro modal deles, ali onde que eles vão cantar. É, e aí, junto nas aulas, eu gosto muito de trabalhar a composição das pessoas, né? Mostrar a melhor forma da pessoa cantar a própria música. Porque é uma coisa que eu sempre falo, cara. É, você tá fazendo aula de canto, daí você chega pro professor e fala: ah, cara, eu quero cantar que nem fulano. Véi, você não vai, cara. Porque cada um tem seu jeito de cantar, cada um tem seus brilhos na voz, cada um tem suas nuances. Então, tipo, é muito RG. Não adianta. É, então é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar a composição da pessoa, trabalhar com ela na composição, arrumar a métrica e ensinar ela a cantar da melhor forma possível a própria música, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Ah, é. Eu quero cantar, sei lá, que nem o Jorge Mateus, né? Sei lá, pega uma maquininha de choque, dá um choque na voz do cara e o cara já sai cantando praticamente igual, né? Não, mas é exatamente isso que a gente tava comentando, né, no início, da questão de você ter a pessoalidade no seu trabalho, de ser o que você mesmo tá fazendo. Sim, com certeza. E essa questão da pandemia, você que tá dando aulas de música pro pessoal, acredito que com certeza você ficou muito tempo dando aula online, não sei se agora voltou presencial, mas acredito que deve ter dificultado muito o trabalho de vocês, né, porque acredito que, né, você conseguir avaliar uma voz pela internet pessoalmente é bem diferente, né? Como é que funcionou essa questão para você dar aula online para essas pessoas? Ou foi só presencial? Então, eu dei aula, eu reduzi muito as aulas, né, durante a pandemia. Teve uma época que a gente parou realmente, porque eu não consigo dar aula online porque eu gosto muito de exercitar as técnicas vocais e a respiração da galera. E eu não conseguia ver isso certinho nos alunos e eu não conseguia ver um progresso, sabe? O meu pai, ele dá aula online de música, e ele consegue fazer isso. Mas eu acho que tem que ser todo um trabalho, assim, bem mais específico, sabe? Porque pra você acompanhar bem o seu aluno e fazer algo que você veja que ele tá melhorando, é mais difícil. Agora eu tô dando aula presencial lá no estúdio do NCN Records, mas sempre, tipo, com todos os cuidados necessários, tudo bem certinho. Mas teve uma época da pandemia que eu tive que realmente parar, porque eu não consegui fazer a dinâmica dar certo para os meus alunos. É, eu acredito que foi realmente, dificultou muito o trabalho, né? Eu fiz presencial, né? O professor, ele dava só para mim a aula, né? Era presencial, mas realmente online. Eu acredito que, assim, você vê um vídeo, uma videoaula, né? De um cara querendo ensinar guitarra é uma coisa. Agora o cara querer ligar a call ali, querer ensinar você, eu acredito que a situação cai bastante, né? No seu caso, você também enfrenta um problema, digamos assim, que a pessoa fala: eu vejo tudo pela internet ou não? Porque essa questão, o professor de música meu, que ele comentou que ele tava perdendo muito aluno porque muito aluno tava aprendendo a tocar um instrumento pela internet. Eu não sei se é a mesma coisa com o canto, como é que funciona essa questão de o pessoal querer cantar e tudo mais. Eu gosto de falar que existe professor de tudo menos de canto, porque de teclado você pode mostrar na tua mão como é que faz. Agora no canto você tem que fazer a pessoa instintivamente entender o que ela tem que fazer. Você pode falar, ó, teu diafragma tá aqui, você faz assim, contrai aqui, respira assim. Mas você tá ali pra escutar, né? Então, é trabalhar essa percepção musical do aluno de falar, putz, aqui eu semitonei. Ah, aqui o meu registro não passou tão legal pro segundo registro. Então, assim, o professor de canto tá mais pra auxiliar, ouvir, trabalhar os exercícios, mas a pessoa mesmo, junto com o professor, aprende a cantar. Porque é uma coisa intuitiva, não dá pra eu falar, tipo assim, ó, joga a voz com a tua laringe lá ali. Daí a pessoa fica tipo, o quê? Ah, bacana, legal, né? É isso aí, porque... Opa, pode falar, Giovanni, foi mal. Não, é porque é exatamente isso que eu vejo, assim. Às vezes eu tento imitar as pessoas, alguma coisa assim, o cara fala assim, não, mas aí você tem que... Você tem que respirar com a barriga. Eu falo, mas cara, como assim? Como o quê? O que tem a ver respirar com a barriga? Mexer diafragma? Eu falo, que é isso? Que maluquice é essa? Como que eu vou mexer esse diafragma, né? É, bora. É um negócio assim que realmente eu não consigo assimilar esse tipo de coisa, sabe? Por isso que eu sempre digo que é uma aula que você tem que usar a sua intuição, as aplicações técnicas e aí dá certo. E aquele negócio que eu sempre falei da constância, assim. Eu com as minhas músicas, eu sempre tento compor elas de uma forma que eu não precise gravar elas em partes, sabe? Tipo, ah, gravo aqui dois versos e gravo mais dois versos depois. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também é poder compor a música de uma forma que você consiga cantar ela inteira. E isso é uma coisa que eu venho fazendo não faz muito tempo, foi uma dica que eu tive de um grande amigo meu, que é o João do Santa Rima, e ele me ajudou muito com isso, assim. Foi muito legal, foi um projeto que eu participei, que vai ser lançado ainda, que foi muito lindo, participou vários artistas, e eu cresci muito depois desse projeto. Eu tenho só amores por essa galera. Bacana, bacana. E o Giovanni falou que tava tentando cantar. Ô, Giovanni, a gente quer escutar depois, hein? E depois a gente vai fazer um momento capcioso com você aí, cara. Você vai ter que cantar pra gente aí. Quando a gente for um Zeca Pagodinho, alguma coisa assim, a gente quer ouvir. Só canto instrumental. Canto instrumental, né? Enfim, mas E você, aí assim, perguntando uma coisa, você e a Gabi são muito amigas, né? A Gabi, pra quem não sabe, foi a que participou de um podcast sobre música, ela toca teclado, né? E vocês duas são bem amigas, vocês já fizeram alguma parceria, assim, a Gabi toca teclado e você canta? Porque a gente sabe que a Gabi sempre foi apaixonada pelo teclado, né? Ela gosta de tocar teclado, isso sempre foi uma coisa que ela sempre amou fazer. E como é que é, vocês já fizeram alguma parceria, chegaram a fazer uma parceria juntos, assim? A gente ainda nunca gravou nada em estúdio, mas a gente gosta de tirar uma pira junto sempre que a gente pode. Ah, que legal. Não, sim, isso é bacana. Isso é bem interessante, porque a Gabi, vocês são bem amigas, vocês duas são bem ligadas na música, e uma leva a outra, né? Às vezes, querer montar um conjunto, uma dupla, assim, não sei, né? Isso sempre... Isso eu confesso que eu até gostaria de ouvir, isso seria bem interessante de ouvir, né? A Gabi no teclado e você cantando, isso seria bem bacana. Em questão, assim, você comentou que sua família é toda ligada em música, e agora você vai gravar uma música com a sua mãe, né? Que você disse que pode ser a música que você mais gosta, que você acha que vai ser a melhor de todas, né? Da sua carreira. Que dia que você comentou que lança mesmo? Então, Meretriz é uma música que não vai ser o feat com a minha mãe, mas é uma composição dela. Ainda não tem data pra lançar, a gente vai rodar o clipe, mas provavelmente nesse ano ainda lance. E vai haver ser uma música que vai lançar no ano que vem, nos primeiros meses. E aí esse vai ser o feat com a minha mãe, que é a Bossa Trap. Bossa Trap, nesse estilo que eu ia comentar. É bacana que a gente tá vendo uma mesclagem de estilos, né? Bossa com Trap. E isso vem sendo uma coisa nova, né? Porque quando a gente tinha mesclagem, a gente via o que? Pop rock, né? Que era o que? Jota Quest. No máximo, é um negócio assim. No máximo, é um negócio assim. E hoje não, hoje você tem uma mesclagem, umas remix maluca, e você fala, caramba, cara, né? E fica legal. Tem, né? Algumas não ficam tanto, mas tem umas que ficam muito legais, assim. Esses dias eu escutei a Adele, cara, né? E a Adele fizeram uma mixagem com a música dela e colocaram um reggae, cara. Eu fiquei, ficou melhor que a original. Eu fiquei, caramba, cara, não tinha escutado nesse estilo da Adele. Eu achei bem interessante, sabe? Pois é, né, cara? Eu acho muito legal que os estilos estejam se misturando, porque assim a gente cria estilos novos, né? Eu acho que esse é o mais legal, assim. E o importante é a gente escutar de tudo e ser eclético, sabe? Porque cada música é um tipo de arte diferente, é um tipo de vivência diferente. Então todo artista tem sua voz, todo lugar tem sua fala, sabe? E é muito legal a gente escutar de todos. Tipo, tem gente que só gosta de rock, ou só gosta de pop. É, eu gosto de todos os estilos, sabe? Eu tenho amigos que cantam funk, amigos que cantam sertanejo, amigos que cantam trap, amigos que cantam boom bap. O Então, que é o boom bap? Eu não sei o que é. boom bap, cara, eu não vou ser a melhor pessoa para te explicar, na verdade, mas é tipo, é como se fosse é um rap mais das antigas, assim, tipo, é uma coisa mais no melody, tem mais bateria. É, o rap normalmente tem um pouquinho mais de melodia. Mas o trap mais ainda, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Ah, bacana. Eu gosto de rap das antigas. Eu cresci ouvindo rap, né? Racionais é nós, né? É firmeza total, mas anos se passando aí, né? Sempre vida que segue, cara. Rap sempre fez a parte da minha infância. Mas é bem bacana essa mesclagem de estilos musicais, né? E, bom, seu trabalho é incrível, gostaria de dizer isso, que é sensacional, assim, a sua voz, pelo menos nos meus ouvidos sai pelo menos eu gosto bastante de escutar, cheguei a escutar com fone de ouvido para ter. Eu sempre gosto de escutar música com fone, né? Eu acredito que sem fone, com fone, a sensação é diferente. Não sei se o Giovanni concorda comigo. Ah, cara, com certeza. Eu sou daqueles que acho que assim, existe aquela música que você vai ouvir em grupo, então, sei lá, vai botar no churrasco, ou quando você tá conversando com os amigos, alguma coisa do tipo. E aí tem as suas músicas, que são essas ali que você vai ouvir pra você. Sim, com Certeza. certeza. E até falando nisso aí, nessa questão, eu duvido que. Cara, olha, eu vou dar minha carteirada aqui. De volta no meu atardecismo. Eu acho que eu já vi. Cara, eu duvido que tenha alguém mais eclético do que eu que já tá ouvindo até música russa. Que massa, cara. Eu não conheço muito de música russa. Bom, Nossa, eu tô ouvindo direto isso. essa tem música legal. Algumas eu já escutei. Na Copa do Mundo a gente teve, né, uma música pra Copa que foi russa, que generalizou, né, bastante. Ela era cantada tudo em russo, assim, que você fica, caramba, e era bonita a música. Você assistiu É que o vídeo, né? sim, é que o bagulho, o negócio é que assim, num primeiro momento o abismo linguístico parece que as coisas não estão se encaixando. Mas, cara, é legal quando eu costumo ouvir mais aquelas que estão mais ligadas à cultura do país. Então, assim, já ouvi música sérvia, albanesa, japonesa. E o Canto Chão, Acho já que é escutou o Canto legal isso. Chão? Escutou o Canto Chão, Giovanni? Cantochão? É, nunca escutou o Canto Chão? Cara. A Ana Júlia sabe o que é Ana Júlia. A Ana Júlia sabe o que é Canto Chão? Não sei, cara. Canto Chão, eu vou ter que jogar no Google. Acho que é Canto Chão o estilo, mas é muito antigo. É o estilo de música bem Medieval, primitivo, né? é bem medieval, assim, mas é bem bacana. Assim, eu já escutei algumas, assim, mas depois que você acaba entendendo a ideia. É os primórdios da Idade Média, né? É um tipo de música que era as pessoas cantavam e era bem bacana. Eu sempre sou ligado nessas coisas medievais, Ah, gosto tá. bastante, né? Realmente, agora A vendo gente é aqui, eu nerd. já cheguei a ouvir mesmo. O De Canto nome, Chão, assim, eu né? não sabia. Música céltica é legal também, né? Algumas são bem interessantes. Eu Mas gosto agora chegou aquele muito. momento. Opa, pode falar. Eu gostava muito de cantar junto com a minha mãe aqueles cantos gregorianos, né? A gente adorava fazer uma voz e semitonar uma em cima da outra, era muito legal. Mas agora chegou aquele momento, né, Giovanni? Nosso querido Nosso momento. querido momento capcioso. Ai, meu E no momento Deus! capcioso, a gente sempre costuma fazer uma pergunta capciosa, né, pro convidado. Porém, nos podcasts de música, a gente sempre pede, no caso, né, ali desde a época do seu Altair, pra gente, né, cantar. cantar uma música, né? Mas a gente vai pedir hoje pra você cantar uma das músicas, pode ser a qual você achar melhor, né? Pode dar uma palhinha, só não precisa cantar a música inteira se você não quiser. Mas a gente gostaria de cantar e eu quero dizer também que eu vou mutar meu microfone, porque a última vez deu cagado, não sei se o Giovanni lembra. A menina tava cantando a Adele, toda empolgada, cantando a Adele, Adele, Adele. No meio, não, e eu cheguei lá, ela cantou e ela me para, uns 3 segundos de cantar a música. Aí eu falei assim, acho que ela parou, né, de cantar. Ela falou que ia só cantar uma palhinha e ela tava lá da Adele, bem empolgada. Aí eu falei... Então, aí ela pegou e continuou a música, aí eu fiquei quieto. Não, é que o negócio é que, sei lá, foi tipo uns 2-3 segundos depois, ah, você falou alguma coisa. Não, ela continuou um bom tanto da música. Não, ela continuou, aí eu falei, ah, então ela vai continuar cantando. Aí eu continuei. Aí depois do tempo ela falou, você falou alguma coisa, Henrique? Ela falou, a música do Ael Giovanni. Foi muito bom, cara, foi muito bom. Mas enfim, eu vou até mutar meu... telefone, meu microfone aqui, pra gente não sair nenhum ruído externo, nem nada disso, senão, né, a gente não vai atrapalhar a artista, então... vai quebrar o show de novo. Vai quebrar o show de novo, né, da artista, né, então, o momento é todo seu agora, Anjúlia, eu vou até mutar meu microfone, pode cantar, né, e a gente gostaria de ouvir uma música sua, ao vivaço aqui, ao vivaço não, né? Ao vivaço pra gente, gravada. Né? Ao vivaço pra gente, vivo, né, pô. Pra gente ao vivo, mas ele vai ser editado, então pode ficar tranquila, tá? E é isso aí. Eu vou mutar aqui meu microfone, só um minuto. Deixa, gente. Eu só vou pegar meu violão aqui, me dá 2 minutinhos. Deixa eu pensar aqui que eu vou cantar pra vocês, gente. Meu Deus, Pode ser quem? Get Over do Cassino? Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadaço! Acho que essa eu não sei legal. Ah, tá bom, não, tudo bem. Porra, direto, cara. Eu vou tocar pra vocês uma música. Eu só queria, cantar, eu só queria cantar pra ela falar Cassino aê, só pra falar, mas tudo bem, não tem problema. Eu vou cantar pra vocês uma música que ela não é lançada ainda, mas eu tenho muito carinho por ela, assim, sabe? O nome dela é Me Deixa, e eu escrevi pra uma pessoa que eu amei muito e ela foi pra longe, assim, sabe? E hoje em dia já cada um seguiu sua vida, né? Mas a música ficou. Eu vou cantar um pouquinho pra vocês. E me deixa aqui sozinha pra eu me acostumar a sentir sua falta. Ah, e me deixa aqui sozinha pra eu me acostumar a sentir sua falta. E não que tenha sido minha opção, mas eu não queria forçar nada. E não existe outra razão de eu ter deixado essa intenção me levar assim. E eu não pensei no mundo nem nas consequências, não pensei no que eu acharia disso depois. E eu pensava no agora e sem demora, e eu fazia o que eu queria na hora. E você me deixa aqui sozinha pra eu me acostumar a sentir sua falta. E eu me deixa aqui sozinha pra eu me acostumar a sentir sua falta. Bravo, bravo. Caraca, ótimo. Show de bola, hein? Show de bola. Melhor show até agora. Das músicas que a gente ouviu aqui, essa com certeza me fez até... Deu até um negócio aqui agora. Foi bem bacana. Ai, que bom! Essa não é lançada ainda, mas vai ser lançada. E ela... Eu não cantei ela inteira pra deixar uma surpresinha pra quando ela for lançada, né? Mas eu tenho achar muito um carinho botão pra... Achar um áudio pra... Achar um áudio e colocar exclusivo. Principalmente internacional. Não teve interferência do âncora dessa vez, né? Eu quase interferi, Giovanni. Não, ela parou assim, aí eu fui apertar o, botão, ela fez o violão, ela fez o finalzinho ali, eu quase, quase que eu cortei. Eu falei, não, ia ser vexame de novo, ia cortar o embalo da música. Falei, oh. Mas foi muito bonito ali, música linda. Próxima ia ter que te derrubar da cal, não ia ter jeito. Mas então tá, eu gostaria de agradecer a você, Anjúlia, muito, muito obrigado mesmo, foi incrível esse podcast, e eu vou dizer uma coisa, hein, eu quero um podcast com você e a Gabi juntos, com certeza vai ser incrível. Nossa, por favor, eu vou adorar, acredito, cara. Eu convidei ela para participar, mas ela disse que acha que esse horário ela não podia, mas com certeza vai ser muito legal marcar um horário com vocês para fazer um podcast, vocês duas, aí ela vai no teclado e você vai cantando, acho que seria bem, bem legal de fazer, sabe? Concordo. E, bom, antes de a gente encerrar, eu gostaria de lembrar o pessoal, né, do nosso RPG de mesa, The Lost World, né, do que está sendo postado na Tribe RPG, momentos icônicos, né, quase no final da campanha. Já tá postado lá o terceiro episódio da nossa segunda campanha, Giovanni, né? Tá incrível, né, Giovanni? Tá incrível, cara. A jornada tá muito legal. A interação, show de bola. Interação, show de bola. Não deixe de dar uma escutada lá, pessoal. Dá uma força pra gente. Tá muito legal o RPG. Bem editado, bem legal, divertido de escutar. Bem bacana mesmo. Lembrando também dos botões das redes sociais. A gente vai deixar o link da Anjúlia na descrição. Para o pessoal conhecer a música Lego, né? Que ela cantou junto. Isso, por favor, foi o último som lançado e tá muito linda. Queria agradecer a todo mundo que ouviu também, agradecer o carinho. Escutem meu trabalho, podem vir comentar o que acharam comigo, sério, podem vir conversar. Quero agradecer vocês pelo convite também, adorei por ter participado desse podcast. Opa, obrigado, obrigado. E a gente também vai deixar o link do Gimito no Instagram, né? A gente tem um Instagram agora, faz pouquinho tempo que a gente criou, né? A gente tá postando algumas curiosidades de alguns convidados lá. A gente tem um vídeo lá da Gabi tocando teclado, pro pessoal quiser escutar o podcast, tá lá o post, né? E tem curiosidades dos nossos convidados que a gente tá trazendo aqui pra conversar, tá sendo bem legal mesmo, né? O nosso Instagram, a gente tá inteiro, a gente tá sendo bem bacana, a gente já tá aí tendo um crescimento orgânico bem legal também. E é isso, acho que vamos ficando por aqui. E é isso, agradeço o convite, foi muito massa participar. Beleza, e já deixamos a porta aberta para próximos episódios e... Isso aí.